às alturas, para esferas que ele mesmo não podia ser admitido. E interroga ao seu companheiro que lhe diz: foi uma mãe. Foi uma mãe dedicada. A tarefa de mãe é uma oportunidade sublime para todos nós. E por último, dizer somente uma boa notícia. Para quem estiver com reserva de ter filhos, tenha filhos. Divaldo Franco, no Congresso Espírita de Paris, visitando as igrejas na Tchecoslováquia, revelou ao nosso querido irmão João Rabelo, palestrante que temos muita estima, dizendo que Jesus autorizou o reencarne de 1 milhão de entidades angélicas para promover a regeneração do planeta. Que o nosso mundo vai receber espíritos como Sócrates, Aristóteles, Beethoven, Mozart, Emmanuel estará reencarnando. 1 milhão de entidades angélicas, desde o ano de 1966, estão retornando ao mundo material para promover a grande transformação do nosso planeta. Então, sejamos pais dessas crianças, porque eles irão reencarnar, preferencialmente, em lares espíritas. Que Jesus e que Allan Kardec, o nosso codificador, possa nos dar o caminho, a orientação, a fé, a renúncia para encetarmos essa grande jornada do amor, que é a maternidade. Muito obrigado, meus amigos.